Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, passear no teu céu. Salve, salve, Dominguinhos! Balança, meu Brasil! Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Eita, forrozão! Você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Balança, meu Brasil! Cê é mãe forró estilizado. Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você. Humilde, vai! Show!